Olá, sejam bem-vindos ao Manafix Podcast. Esse é o episódio número 9 e hoje eu tenho aqui Thiago Jaquelli. Olá, bem-vindos. Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. O Freitas, nossos parabéns ao Freitas. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, galera. Obama na área. E João Calúdio, ou João Cláudio. Olá, galera. Amigos do Manafix. Peraí, de novo. Olá, galera. Amigos do Manafix. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. João da Pochete, primeira participação. Hoje no podcast teremos um relatório completo do Grand Prix São Paulo, que aconteceu no último fim de semana. A controvérsia sobre visto para entrada na Austrália, referente ao Pro Tour em Sydney. Também vamos falar dos spoilers de Lu Arcana, Eldritch Moon e a prévia do classificatório para a Copa do Mundo de Magic, o WMCQ, que acontece em Curitiba no próximo fim de semana. Obama, João, Fadinha. Que eu saiba, vocês participaram nesse fim de semana de um torneio de Magic? Confere. Exatamente, a gente estava no GP São Paulo de Trio Selado. Foi um torneio que deu aproximadamente 1.300 pessoas. Foi muito divertido. E como foi a performance de vocês no torneio? A minha performance foi bem ruim. Minha equipe não fez nem Day 2, mas o torneio foi muito bom. Bem organizado, um lugar um pouco remoto, mas um centro de convenções legal. Sim, o torneio realmente foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Eu achei isso a primeira vez que joguei e continuo achando, acho que é o melhor torneio, mais divertido possível. Realmente jogar em trio é uma experiência completamente diferente. Eu acho que para todo mundo que nunca jogou, deveria fazer. Como o João sempre destaca, se você estiver jogando com, né, com seus amigos, então a coisa fica melhor ainda. Foi realmente muito bom. O espaço do local era grande. Tinha uma praça de alimentação no andar de cima, com uma escada rolante. E realmente o torneio correu de maneira boa, sem muitos incidentes. Obviamente, com um torneio com muitas pessoas, no primeiro dia, vários rounds iam para o tempo extra e levavam um tempo a mais. Mas no segundo dia, então, saiu tudo muito rápido. Foi um torneio muito bom e valeu muito a pena, né? Exatamente. É interessante que esses torneios grandes, eles trazem muita gente, muitos amadores e profissionais, né? O Saito estava presente, o Paulo Vitor estava presente, tivemos muitos jogadores argentinos, chilenos, tivemos a presença do pintor R.K. Post, que foi dar autógrafos, foi muito divertido. O GP São Paulo foi vencido pelo Chico, o Jabaiano e o Eloy. Se você for procurar na cobertura da Wizards, vai estar escrito Barciela, Romal e Pataro. Exatamente, eles saíram da aposentadoria, né, que eles estavam, teoricamente, decidiram se juntar e treinar para voltar ao circuito de Magic, e voltaram com um grande estilo, né, fazendo logo o primeiro lugar, ganhando o torneio. Mas eles vão voltar a competir ou voltaram só para jogar esse torneio e aproveitar o que ganharam para poder continuar, né? O Jabba tinha falado que ia voltar a competir realmente, né? Então agora ele já falou comigo, é Obama, você vai ter que me aturar no Havaí. Então o recado tá dado. Era um trio muito forte realmente, tipo o Eloy nas épocas auras era conhecido como um dos melhores em Limited também e tal, né? E também por ter um certo temperamento um pouco, né, diferente, né? Um certo comportamento diferente. Tiveram alguns comentários também após algumas partidas lá. Mas realmente o trio dele era um trio bem forte e foi provado no final. Foi, no geral, o torneio foi muito bom. Tipo, no próprio site da Wizards teve destaque para alguns times. Se eu não me engano, eu acho que o time deles foi destacado também. Tiveram outros super times, né? Eu tive a felicidade ou infelicidade de convidar o Pascal Menard para vir para o Brasil. E aí ele veio e fez o que fez, top 4, né? Mas o bom foi que ele locou o Platinum dele e ele realmente está num ano muito inspirado, né? Bom, em relação à performance do nosso time, o jogador A foi o Leandro Martins, né, o Leandrinho. O jogador B fui eu, Marcos Paulo, para quem não sabe, né? E o jogador C foi o João Calúdio, da Pochete. Nós fizemos um treinamento. O João chegou a escrever um artigo no site do manafix.net falando sobre o trio de GP. Nós dividimos os arquétipos, cada um cuidou de mais ou menos quatro arquétipos, três, quatro arquétipos. E conforme a gente abria a pool, a gente já tentava identificar o máximo de vantagem que a gente teria se jogasse com um determinado arquétipo, para poder auxiliar na montagem dos decks. Por mais que tenha corrido tudo bem, a gente saiu com os decks. Na verdade, no final acabou que a minha avaliação final, apesar do resultado, nosso resultado foi 10-4, né? O torneio teve 14 rodadas. Eu acho que faltou um pouco de mais prática em buildar os decks mesmo. Eu acho que a parte realmente mais difícil é você montar corretamente seus decks. Tanto que eu acredito que nas pools a gente conseguiu até identificar e montar os arquétipos certos, mas acabou que, por exemplo, decks que dividiam a mesma cor acabaram ficando com cartas que eram importantes do outro lado, entendeu? Né, João, você concorda? Exatamente. Nesse artigo que eu fiz para o manafix.net, eu falava num tópico muito importante que era controle o tempo. Na montagem dos baralhos, o tempo voa e uma hora passa muito rápido. Então, quando você está tomando decisões sobre qual deck você vai montar, chega um momento crítico que você tem que se decidir e montar esse deck, né? E a gente mesmo apanhou muito para o tempo lá. A gente foi fazendo tudo muito em cima da hora. Mas felizmente saíram bons baralhos. A gente conseguiu um resultado expressivo, né? 13º lugar no torneio com tantas equipes. E enfrentando excelentes jogadores, porque nós enfrentamos dois super times, né? O time do PV, Edel e Bertu, né? E o time do Saito, que veio do Japão só para participar desse evento. Infelizmente nós perdemos para os dois, mas a gente ganhou do time dos argentinos, do Salvato, que também é um profissional. Né, e de muitos outros times bons que a gente enfrentou nesse torneio. Foi um torneio muito difícil, né? E eu gostei muito do resultado. Em relação aos jogos, os decks, assim, por exemplo, no primeiro dia, realmente o que o João falou em relação ao tempo, a gente no final da montagem dos decks, quando tinha tipo 20 minutos, é que a gente conseguiu identificar que estava montando um deck errado. Na verdade, o João percebeu que a gente estava montando um deck errado e que tinha um outro deck lá para montar. E ele percebeu isso e falou: Ah, Obama, monta esse deck. Aí eu me deu as cartas e eu fui montando esse enquanto ele olhava os outros. Quando tinham 13 minutos, ele percebeu o outro deck. E aí, Obama, monta esse deck. Com 13 minutos para montar o segundo. E o terceiro para montar, ele está sideboard, então aquela correria frenética. Acabou que no final, algumas cartas que eram para ataque, nos baralhos estavam dividindo cores, né? Que no caso era um always. No caso, os nossos arquétipos foram um W, que ficou com o Leandrinho, eu fiquei com um BG, e o João ficou com um RW. Acabou que nós colocamos no deck do João, no RW, um always watching, que é o encantamento que dá mais um em vigilância para as criaturas não tokens. Nós colocamos esse encantamento no deck do João, que era um RW agressivo. E, na verdade, o correto teria sido nós colocarmos esse encantamento no deck do Leandro, que era um W Flyers, que ele teria muita vantagem para poder fechar os jogos, que era o que estava atrapalhando o desenvolver do jogo dele, né? Então, pela nossa pressa, nós acabamos cometendo esse erro. Mas o primeiro dia fluiu muito bem, a gente chegou a abrir. Eu não me lembro se nós abrimos 4-0 ou 5-0, mais ou menos por aí, a gente foi indo bem. Aí as derrotas que tivemos, nós tivemos uma derrota para um time que jogou muito bem, um time até que, se eu não me engano, é aqui da loja do Max, do Rio de Janeiro, e perdemos para o trio do PV, Edel e Bertur. A minha sensação em relação ao primeiro dia, eu estava com o deck mais forte, meu deck realmente era insano. Meu deck tinha aquela carta Season's Pass, né? Então, acabava que a minha estratégia era a estratégia de delírio, que eu ia milando o meu próprio baralho. Só que quando o meu deck estava próximo de acabar, ou já tinha muita carta boa no cemitério, eu utilizava Season's Pass para pegar as melhores cartas de volta para a mão e ganhava muita vantagem nas partidas. Então, acabava que eu sabia que no primeiro dia, parte da vitória do meu time, eu tinha que garantir, segurar. Em relação ao segundo dia, eu acabei ficando com um deck que eu acho que era o mais fraco. Você acha que era o mais fraco, João, no segundo dia? No primeiro dia você tinha uma máquina de combate e no segundo dia você tinha uma bicicletinha aqui, né, motorizada, mas que foi fazendo o trabalho do bom piloto, né? E foi levando. O Leandrinho foi agraciado com um deck sensacional no segundo dia, né? Um deck médio no primeiro dia, mas ele fez a parte dele muito bem feito também. Ele levou todas no segundo dia. E eu fui lá alternando vitórias e derrotas, mas a gente conseguiu um resultado bem, bem legal. Para quem nunca jogou trio selado, como que vocês decidiam qual deck ia ficar com qual jogador? Bom, o Obama ele tinha mais experiência por causa que ele é um jogador de Pro Tour ativo, né? Então ele tem mais treino, mais experiência com arquétipo selado, de draft. Então ele sabe montar melhor os decks, principalmente os decks mais para trás, os controles. Eu, como jogo muito todos os formatos de agro, eu dividi a nossa equipe em três: o controle, o mid-range e o agro, né? Eu era o jogador agro, basicamente cuidei dos decks com vermelho. O Leandrinho era o jogador mid-range, que ele tem muita experiência com isso, e ele é excelente jogador de selado. Ele ficou com os decks mid-range, basicamente o branco. E o Obama ficou com preto, né? Que é a cor do controle, do delírio. E dentro desses arquétipos, cada um ficou responsável pelo seu grupo e tentamos dividir, porque as cartas do selado de Innistrad, elas são muito claras, né? Uma carta do deck agressivo de vampiros, ou do deck mid-range de lobisomens, ou do deck controle de delírio. Tem as variações, justamente a nossa pool estava bem difícil, porque a gente caiu nas variações secundárias, que não são os decks mais óbvios, né? Seria o W Flyers, o BW, né? O R Spells, que são decks mais que você não vê eles de cara. Mas a gente viu e foi suficiente. A tempo, né? Graças a Deus. Sim, exatamente. Em relação ao segundo dia, como meu deck teve essa queda de poder gigante, é até engraçado, né? É uma coisa para se acostumar, né? Porque no primeiro dia, eu abria minha mão e falava: não, eu posso me ligar que não tem problema, meu deck é muito forte, muito potente, e eu sempre, né, me liguei até, entre aspas, agressivamente, não muito, né? Mas eu não equipava mãos mais ou menos. Já no meu deck do segundo dia, eu parava e olhava para ele na mesa, eu via o seguinte: a minha posição era do deck mid-range control. E eu via que eu não tinha card advantage, que eu não tinha delirium, que eu só tinha tokens e alguma certa interação. E eu não tinha muitos finishers no meu baralho. Então eu sabia que ia ser difícil. Tipo, era um deck que não fazia nada muito bem. Então, eu sabia que ia ter que ter sorte realmente para levar algumas partidas. Tanto que eu tinha um terreno, né, a abadia, né, a West Variable no meu deck. Normalmente, quando eu utilizo West Variable, eu utilizo 18 terrenos. Trato ela como uma spell, uma mágica mesmo em si. Mas nesse meu deck, eu não podia me dar a chance sequer de fundar, porque eu não tinha poder suficiente para sair disso. Então eu tive que fazer algumas escolhas, tipo, um pouco mais agressivas, assim, um pouco mais arriscadas. E ali eu estava no segundo dia, né? Era a situação contrária. No primeiro dia eu estava garantindo minha equipe. No segundo dia eu estava, né, confiando e me garantindo neles e torcendo para não ter que decidir, né? Sempre tentando, né, que eles vencessem para a gente. Tanto que teve um momento em algum dos rounds do segundo dia que eu tipo assim, eu não cheguei e falei isso à minha equipe, eu não queria passar preocupação para eles, né? Tava tranquilo, tanto que, né, foi difícil para montar e tal, tava de boa ali, mas em algum momento do segundo dia, eu virei pro João e falei: João, eu preciso que você ganhe, cara, porque senão não vai dar. E a gente tava Acho que a gente estava 2-0 nesse momento, alguma coisa assim. E eu falei para ele: eu preciso que você ganhe, porque não vai dar para mim, não, cara. E aí acalhou que a gente foi pareado contra o time do Saito, e o Saito que estava no meio estava com um deck de controle, um UR, e o UR dele tinha Jace. Então, o meu deck não batia rápido e nem conseguia controlar. Então, eu sabia que eu não tinha chance nenhuma naquela partida. Aquela linha em específico, eu sabia que tinha chance nenhuma. Nós enfrentamos também o time do Patrick, que ganhou o último WMCQ, que vai fazer parte da seleção brasileira, né, esse ano. E o deck dele era melhor do que o meu, eu olhava na mesa isso. Só que as spells que eu tinha, tipo, bateram muito bem com as que ele teve. Então, eu tive remoção para as duas bombas dele, consegui levar para um estágio que o que o meu deck tinha era um pouco de evasão. Tinha criaturas com ameaçar e voar e afins. Então, quando a carta de vantagem dele chegou num ponto que eu não conseguiria mais ganhar, eu consegui ganhar pelo alto porque eu matei todos os voadores que ele tinha. E consegui fechar o jogo exatamente na conta para poder vencer aquela partida. Mas no momento que eu vi assim que alguma partida acabava antes da minha e que o João dizia perdi, eu já ficava preocupado. Esse foi o primeiro GP que eu joguei no Brasil depois de ter vencido um GP aqui no Brasil mesmo. E até depois de estar um pouco mais presente no circuito. E eu posso dizer o seguinte, cara, a recepção que eu tive foi até surreal, cara. Das pessoas virem falar comigo. Eu, obviamente, conheço muitas pessoas tipo, de vista, mas nem todos eu conheço pelo nome, ou às vezes nem lembro, mas falei com um monte de gente. Eu, também os argentinos também. Os argentinos acabou que como eu fiquei muito amigo do Salvato e do Pozzo, que são dois dos principais argentinos. Todos os argentinos me conheciam e falavam, não, não sei o quê, o seu, vamos, não sei o quê. E todo mundo falando com todo mundo, realmente estava ali. Quase um candidato, tava ali, falava com todo mundo, abraçava todo mundo. Foi realmente um torneio muito legal, cara. E é muito legal também sentir essa recepção do público. O Obama, quase um candidato a político. Foi isso que você quis dizer. Eu não pensei muito antes de falar. Não diga. Vamos virar a página. Vamos falar de visto para Austrália. Obama, como está a sua situação de visto para jogar o Pro Tour em Sydney? Após ouvir sobre essa querela, que é uma palavra que eu desconheço, esse quiproquó, então, o que eu posso dizer é o seguinte: olha, no meu caso, primeiro eu apliquei pelo visto de turista, tá? Todos os países que eu fui até hoje jogar qualquer torneio, Pro Tour, GP, o que seja, o visto de turismo foi mais que suficiente. Na Austrália, agora a gente está enfrentando uma certa burocracia que eu desconhecia, tá? Mas eles têm duas classes. No caso, tem uma classe específica de visto, que é a subclasse 400, que é o visto para quem vai fazer trabalho temporário ou participar de alguma competição, coisas em grupo e coisas do tipo. Então, de acordo com a descrição que a gente tem que fazer no, nos formulários online que tem para obter esse visto australiano, depois de aplicar pela primeira vez e passar as informações do que eu ia fazer na Austrália, a resposta que me deram foi que o visto certo para mim não era de turismo, e sim o 400 de trabalho temporário. E também fui notificado que a taxa que eu tinha pago, né, não seria devolvida, o que é muito legal porque é em dólar, né? Então você já começa perdendo, se inscrevendo pro visto errado e tem que fazer a próxima submissão. Quando eu fui tentar fazer essa segunda, né? Primeiro você tem que cancelar o primeiro processo de turismo. A minha já deu cancelada no dia seguinte, tudo bem. E após isso eu fiz, né? Eu preenchi todos os dados para poder aplicar para esse visto de trabalho temporário. E aí eles pedem um monte de coisa, tipo, pedem, tá bom, coisas normais, pedem, tipo, uma garantia que você tem dinheiro para poder ficar lá, perguntam se você vai receber, no tempo que você vai estar lá e afins, mas pedem também uma carta, porque nesse processo você diz que é amador, né? Que é um torneio que você vai como amador, e eles pedem uma confirmação de que você é um amador. Então, foi solicitado, nós solicitamos uma carta para a Wizards enviou uma carta para isso, dizendo que nós somos amadores, estaremos lá disputando o torneio do Pro Tour e afins. Só que o feedback que eu tive de pessoas que fizeram, aplicaram para esse visto antes, é que quem mandou a carta só com o período do Pro Tour, eles estavam liberando apenas visto de uma semana, o que para mim é meio ridículo. Tipo, ah, você vai lá na semana, então só tem o visto para essa semana, que é muito estranho, mas eu ainda não vi nenhuma confirmação disso. A minha submissão ainda está lá esperando por uma resposta. Até agora não tive retorno. Eu acho que deve fazer agora uma semana. Para aumentar a pegadinha, esse sistema de visto teve manutenção no dia 30 de junho. E até agora, coisas foram mudadas, mas eu não sei como procede a aplicação que eu fiz antes, já que foi antes da manutenção, né? Até agora está como status de aguardando, mas dos brasileiros ninguém ainda teve resposta. Hoje, eu ouvi falando com o PV falou que os americanos conseguiram tirar em um dia. O Owen Turtenwald conseguiu tirar, o Mike Sigrist também em um dia. A Wizards mandou um novo e-mail, com tipo dicas, né, e passo a passo, mandaram um FAQ para a gente de como preencher os dados, e disseram para a gente aplicar como se fosse parte de um grupo, que tem um grupo Pro Tour, Eldritch Moon. Aí parece que eles vão avaliar isso como um grupo, e dessa maneira parece que a resolução está sendo mais rápida. Mas, bom, no fim das contas, eu e muitas outras pessoas pagaram taxa para um visto o qual foi, né, negado, dado que o tipo de visto precisava ser outro. O visto de trabalho temporário para nós brasileiros até agora ninguém conseguiu, tá? Os relatos que eu tenho é que um argentino conseguiu em 2 dias, alguns americanos já conseguiram também, mas eles aplicaram depois dessa manutenção que houve no site. Então, até o momento é uma incógnita, tá? Quando nós estamos classificados para o Pro Tour, eles mandam um e-mail para a gente com tempo antes para pedir a passagem. No caso, o meu deadline para passagem era até o dia 30 de junho. Eu tive que pedir para estender esse deadline, porque, né, eu ainda não tenho visto e ainda não tenho a garantia de que eu vou ter essa liberação para poder entrar no país. Então, até o momento, tudo é uma grande incógnita. A Wizards até fez um plano de contingência. A Helene mandou um e-mail para nós dizendo o seguinte: todos os jogadores que não conseguirem entrar no país, não conseguirem jogar esse Pro Tour, vão ganhar os 3 Pro Points de participação, que todo mundo ganha. Se for Platinum, vai receber o dinheiro do Platinum, né? Que é o Aparece Fee, né? A taxa que eles recebem só de se inscrever no torneio. Quem teve vaga para esse e não conseguiu ir, vai receber passagem para o próximo Pro Tour, que é o de Honolulu. Quem tinha vaga para esse Pro Tour como Silver, vai ser passada essa vaga para o ano que vem. E se ele seria Silver no ano que vem, ele vai ter uma nova vaga também. Ah, isso também para quem ganhou esse RPTQ, o último agora. E a Irene também deixou em aberto que outros tipos de resoluções e para casos específicos seriam tratados. O que eu espero é que, por exemplo, o meu caso, eu tenho a chance de chegar no Gold, mas ainda não sei se eu vou conseguir chegar, a jogar esse Pro Tour, dada essa burocracia e essa questão do visto. Se eu não conseguir, e eu tenho 25 Pro Points no momento, eu espero que possa ser negociado algo do tipo, por exemplo, já que a minha vaga foi passada para Honolulu, se eu tiver um resultado em Honolulu que me daria os pontos para chegar ao Gold, né, eu espero que eles tipo façam uma equivalência, tipo, então vamos pegar aqueles seus pontos que você tinha na season passada e vamos somar com esse seu resultado do primeiro Pro Tour para dar a sua posição final na temporada, para que eu não acabe perdendo todos os meus pontos simplesmente por essa questão. Mas parece que nessa semana, né, essa primeira semana de julho, as coisas começaram a andar e eu tenho a esperança que realmente saia esse visto, dado que já foi alugado casa, já foi feito um planejamento inicial de como a gente vai fazer para treinar e afins, e querendo ou não, a Austrália é uma oportunidade, né, única, né? Ir para o outro lado do mundo, é uma experiência única. Então eu espero que tudo se resolva e que nós possamos, né, ter um Pro Tour bom. Até porque se for nesse ritmo que estão as coisas, esse vai ser provavelmente um dos menores Pro Tours, dado que muita gente não vai nem conseguir entrar. A Wizards, pelo que você relatou e pelo que eu estou vendo aqui no Reddit, fez vários anúncios de contingência para caso as pessoas não consigam entrar na Austrália. O que que a Wizards poderia ter feito para prevenir que chegasse nesse ponto? E essa pergunta eu estendo para todo mundo, não só para o Obama, já que a gente tem aprendido com o Cower como ser crítico da Wizards de uma maneira racional, apesar de um pouquinho irritado. Olha, eu acho que a princípio eles já deveriam saber que para o jogador de Magic ele já teria que aplicar para o visto subclasse 400, o visto de trabalho temporário. Eu acho que a primeira coisa seria essa, para as pessoas não gastarem dinheiro duas vezes, né? Não estarem, né, aplicando por um errado, já começando errado, né? Dado que nunca foi necessário um outro tipo de visto. Acho que a princípio é isso. E já ter, tipo, visto se era necessário isso antes, ou se isso ia causar problema para os jogadores poderem entrar, porque talvez, não, dado a situação, se realmente muitas pessoas não conseguirem entrar, seria questão de realmente repensar se era uma boa fazer um Pro Tour lá na Austrália, né? É, isso é interessante porque a Wizard procura lugares exóticos, lugares que chamam atenção, porque faz parte do marketing deles, fazer os Pro Tours e os GPs em outros países, né, que vão divulgar mais o slogan Play the Game, See the World. Se você está jogando e está propagandeando isso, você tem que ter mais cuidado, principalmente quando você vai para outro país. Né, eles já tiveram um problema com a Alemanha, que não aceita premiação em dinheiro. Né, eles já tiveram um problema com alguns outros países por questões de visto. Com a Austrália já teve Pro Tour lá, mas quando teve, não teve esse tipo de problema. Mas o que eu acho é o seguinte: se você está fazendo uma coisa diferente, você tem que ter mais carinho, mais atenção, né, justamente para não acontecer esse tipo de problema. Você tem que antecipar todas as situações, né, para não ocorrer um fato desse que vai prejudicar muito não só os jogadores, como a imagem da empresa. A minha primeira impressão, quando eu vi as primeiras pessoas comentando sobre isso, foi achar que, em média, o jogador de Magic é meio preguiçoso e tal, e está acostumado com um tipo de coisa, e fui atrás para ver se eram as pessoas que não sabiam se comportar, tipo americanos que não sabem que precisam ter visto para ir para outros lugares do mundo, ou se era uma parada mais séria. E com o Cower eu aprendi a duvidar das atitudes da Wizard também, né? E realmente eles pisaram muito na bola, não sabendo, não avisando o pessoal já de início que eles iam ter que precisar esse tipo de visto. Eu até achei que a lei tivesse mudado nesse meio tempo e tudo mais, mas não. A Wizard falhou muito em não avisar os jogadores que estavam se classificando para o Tour que eles precisavam desse tipo de visto. E aí acabou, ficou tudo em cima da hora e pode acabar botando o Pro Tour para ser um dos menores da história. E vamos saber o que vai acontecer no futuro, né? O mínimo que eles podiam fazer é se preparar e já avisar os jogadores que iam se classificando com antecedência, né? Pois é, a falta de planejamento, de uma certa forma, me chama um pouco a atenção aí, porque eu não sei exatamente qual tipo de pesquisa é feito pelo time de jogo organizado da Wizards para escolher a localização de um Pro Tour e determinar naquele país em que cidade vai ser. Qual vai ser o local do evento? Quem localmente vai ser o parceiro que ajuda a rodar o evento? Mas em tudo isso, dado que tem uma presença internacional massiva, o Pro Tour é em Sydney, mas quantos australianos, quantos residentes da Austrália vão jogar o Pro Tour? Três, quatro? Então, me parece que deveria ser uma parte, diria que uma parte fundamental do planejamento de qualquer Pro Tour. Fala aí, Jaqueline. Então, eu achei esse caso tão absurdo, tão bizarro, que eu fui ver se era isso mesmo, porque eles não podem cometer o erro tão grotesco de não ter nenhum planejamento com antecedência. É, daí eu descobri que podem. Eu às vezes eu tento ver o lado da Wizard, mas é às vezes não tem como, ela não se ajuda a gente ajudar ela, né? Eu torço muito para que a Wizards dê certo. Cara, eles têm um jogo maravilhoso na mão, tem uma comunidade incrível de jogadores, mas tem coisas que é difícil você ver com o copo meio cheio. Uma outra coisa que me chamou a atenção, o Obama falou de todo o plano deles de contingência para quem não entrar no país. Para os jogadores brasileiros que tentam jogar Pro Tour nos Estados Unidos e Pro Tour Mundial, Copa do Mundo de Magic, etc., isso não é novidade, né? Eu lembro que quando eu voltei a jogar em 2008, o Sandra tinha acabado de ganhar um Pro Tour jogando de um PTQ jogando de Merfolk, e ele não foi jogar porque não conseguiu visto, e a partir daí isso era até de uma certa forma, um meme, de que a pessoa chegava no top 8 do Pro Tour e assim: "Ah, já tem visto dos Estados Unidos?" Não. Ah, então concede, porque você não vai conseguir visto a tempo. E era um tema recorrente. E isso de: "Ah, beleza, a galera não vai conseguir ir, vamos dar vaga e Pro Points e classificar para o próximo Pro Tour com viagem." Isso abre um tremendo precedente, né? É, isso já aconteceu inclusive com o nosso amigo Marcos Paulo, né? Ele fez um top 8 de PTQ, tinha excelentes Obama. chances, só que ele não tinha o visto e não tinha muitas esperanças de conseguir o visto, acabou concedendo para um amigo, né, o Lixo. E mas acontece, o Pelezinho mesmo já ganhou a vaga, a passagem, mas não conseguiu o visto e ficou de fora. Obama, só para fechar esse assunto, você acha que tem alguma chance de você não ir para o Pro Tour? Ou o que está mais ameaçado mesmo é você jogar o GP? No momento, eu vou te dizer que é uma incógnita para mim. Tipo, teoricamente, eu acredito que em algum momento eles vão dar essa resposta para mim. Como eu estou vendo que os americanos estão conseguindo visto, mas aí também entra a questão: são americanos, né? É um outro país e é um outro tipo de recepção que eles têm de visto em outros lugares também. Mas no momento eu digo que estou preocupado, porque realmente não tem nenhuma notícia ou atualização, mas eu acredito, né, tenho muita fé e esperança de conseguir jogar o Pro Tour, mas se eles não me derem visto para dentro do tempo do GP, eu vou ver se eu consigo, né, chorar lá com a Wizards para ver se eles me dão uma passagem para a Suécia, que tem um GP Estocolmo, né? Aí a Europa dá para entrar de boa e de lá fazer um Estocolmo Austrália, né? Vamos ver se por acaso acontece, porque no caso, pelos pontos que eu preciso, seria melhor se eu conseguisse jogar os dois torneios, né? Mas vamos ver, eu espero conseguir jogar esse Pro Tour ainda. Passando a marcha, então, para Eldritch Moon, Lua Arcana, que é a próxima expansão para sair. A gente tem um spoiler agora já com algumas dezenas de cartas. E dentro do nosso time, do nosso staff do Manafix, já temos algumas controvérsias, algumas discordâncias em torno de algumas cartas. Principalmente na nova Liliana e no novo dragão mítico também. Vamos lá, fadinha. Entre a Liliana e o dragão, qual que é a carta boa e qual que é a carta ruim? É, na minha opinião, a carta boa é a Liliana, porque, bom, simplesmente comparando ela com a maioria dos Planeswalkers que já existiram até hoje, ela se protege com o mais um dela, ela gera card advantage com o menos dois dela, ela tem um ultimate que consegue ganhar o jogo, ela custa só três e ela tem lealdade suficiente para ser boa. Então, tipo, eu acho que o que mais um Planinauta precisa fazer para ser bom? Eu acho que para mim é meio óbvio que essa carta é boa. E Quanto ao dragão, eu sou meio cético a respeito de cartas, que criaturas, no caso, que entram em jogo e não fazem nada imediatamente em formatos construídos. Por mais que ele seja tipo, tá uma difícil, agora, entre aspas... Não, custam 5, né? Tô brincando, Fadinha. Por mais que ele seja, entre aspas, difícil de matar, porque ele não é difícil de matar, o oponente só precisa gastar mais do que uma criatura normal para matar. Apesar dele ter essa habilidade, ele não me parece ser uma carta boa o suficiente para jogar construído, a não ser que exista uma sinergia muito específica que peça exatamente essa carta para poder ser jogada. Tá, vamos falar da Liliana primeiro, então. Que eu acho que entrar no mérito de comparar vai ser muito difícil, mas eu sei que as duas cartas têm opiniões divergentes entre a galera. A Liliana, você falou da habilidade de mais um dela se protege. Dado que ela usa o mais um, vai a 4 e tira 2 de poder de alguma criatura do oponente. Ou mata, no mínimo ela precisa tomar 6 de dano, ou precisa ter 6 de dano ameaçando ela para que ela não sobreviva o primeiro turno na mesa, correto? Correto. E o menos 2 dela geralmente vai ser sinônimo de comprar uma carta. Sim, o que eu vejo é você vai ter uma criatura em jogo depois, antes de jogar ela, um two drop, um one drop, qualquer que você faça antes dela. No turno em que você faz ela, você diminui o poder de alguma criatura do oponente, mas mesmo assim ele consegue ainda te atacar. E você vai trocar sua criatura que você fez antes para manter ela viva, e no turno seguinte você vai usar a habilidade dela para voltar sem ela morrer, aquela sua criatura que você trocou. E o ultimate dela, ao menos 7, você acha que ganha o jogo mesmo sem nenhuma sinergia tribal de zumbi no deck? Não precisa ter sinergia de tribal de zumbi. Ela coloca X tokens 2-2, sendo X o número de tokens que você tem mais 2. Então no primeiro tu não coloca 2, no segundo 4, no terceiro. Por aí vai. E eu vi na nossa discussão você comparando ela com um Planeswalker, que é um ícone do passado do Magic. Eu tava comparando ela com o novo Jace, que é legal, quer dizer, um dos Jaces que é legal no Standard de hoje em dia, que é o de Magic Origins, o lado de trás, o Planeswalker, porque o mais um do Jace é bem similar, ele dá menos 2, menos 0 para uma criatura, a Liliana dá menos 2, menos 1 para uma criatura. A quantidade de lealdade que eles entram é diferente, a do Jace é melhor, mas também é similar, ela entra com 3, ele entra com 5. O menos 2 dela, que no caso seria equivalente ao do menos 3 do Jace, no Jace volta uma... não volta, dá flashback para uma spell, um sorcery ou insta do seu cemitério, enquanto para ela, nela você, com ela, com a Liliana, você volta uma criatura, que é dar flashback para a criatura. O ultimate dela é mais rápido e mais eficiente em ganhar o jogo do que o ultimate do Jace, porque ganha atacando, e é mais rápido porque ela começa com 3 e é menos 7, e o do Jace é menos 9 e começa com 5, e você tem que jogar spells ainda depois para ganhar o jogo. E os dois custam pouco, um custa 2, outro custa 3. Indo ao redor da mesa, quais são as opiniões contrárias à Liliana? Antes de começar a falar da Liliana, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre essa edição. Essa edição, Eldritch Moon, ela entra no formato para dar uma equilibrada, né, na roda de cores do Magic. Ela, obviamente, ela dá um burst nas cores vermelhas e preta, né, porque ela dá um burst na cor vermelha e na cor preta, porque as cartas... até do flavor do jogo, né? Os zumbis, os vampiros, né? Essa questão de Innistrad, ela toda é baseada nisso. Então, e eram cores que foram desfavorecidas no T2 atual, né? Por conta que o branco é muito dominante, o verde também. Então, tanto a Liliana quanto os novos vampiros, o juramento de Liliana, o dragão do espelho, né, inclusive os humanos vermelhos que se mesclam com outras cartas, essas cartas são muito mais poderosas do que as cartas verdes, por exemplo, as cartas azuis, né? Então, eu vejo a Liliana como um planalto equilibrado. Ela tem esse flavor dela, né, de zumbis. Eu acho que uma habilidade boa dela, na verdade, é fazer o delírio para algumas cartas de edição que pedem delírio. Mas eu não acho ela totalmente sensacional, não. Eu acho ela uma carta mediana, né? Ela vai ser boa em algumas situações, principalmente quando o menos 2, menos 1 dela matar as criaturas do oponente, né? Mas, em geral, ela não se defende tão bem e a lealdade dela não começa tão alta, né? E a habilidade negativa dela, na verdade, não é uma habilidade garantida. Jogar duas cartas no cemitério e ter um retorno de criatura só vai ser eficiente se você tiver um deck cheio de criaturas, né? E esse deck já começa com menos criaturas porque você tem a Liliana de Planalto. E você tem que ter spells também, terrenos. Então é possível que essa habilidade não seja relevante no começo do jogo, que é quando ela cai, né? No turno 3, no turno 4. E nessa hora, se não tiver uma criatura do outro lado, essa habilidade seria mais relevante, né? Se você falhar nessa hora, é ruim. E a habilidade de proteção dela não protege de criaturas maiores, como um token do Manissa protege, né? Então você vai ter um planalto equilibrado, bom em alguns momentos, porém não tão bom em outros momentos. Eu acho que ela vai ser uma carta boa, ok, em um deck Tier 1, talvez, Tier 2, no formato padrão. Já o dragão vermelho, ele no começo do formato atual que a gente está, né, o formato padrão, eu senti muita falta do deck de dragões. O BR antigo que tinha na temporada passada, ele não migrou para a temporada atual. E não foi por falta de carta boa, foi por falta de sinergia de dragões. O que é sinergia de dragões? Você ter dragões suficientes no seu deck para você ativar cartas poderosíssimas como o Draconic Roar, né, o Silumghast Scorn, que são cartas que dependem de dragões na mão ou na mesa para serem cartas super efetivas, né? Então eu senti muita falta, principalmente de um dragão vermelho, né, porque a base do deck é Dragons, é BR ou é UR, né? Então eu senti muita falta de um dragão, e esse dragão ele tem essa característica de ser 4/5, que é importantíssimo num formato em que lengths e algumas removals acertam no 4 de dano. Então ele vai ser uma carta difícil de matar, principalmente com decks que tem muita criatura e pouca remoção, porque ele espelha a remoção do oponente para as criaturas do oponente. E eu acho que ele vai ser uma carta bastante dominante. E outra carta que vai ser bastante dominante, também no vermelho, é o Hanwer Garson, que eu não sei o nome dele em português ainda, mas ele é um humano que, quando ataca, põe dois humaninhos virados atacando. Lembra muito do Rabble Master, do estando do ano passado, que também comba com um terreno sensacional, que paga uma vermelha, um terreno que já é incolor, paga uma vermelha, dá ímpeto para a criatura alvo, ou seja, ele já comba com dando ímpeto para esse humano, né, o Hanwer Battlements. Ele transforma também no late game, assim, você paga 5 manas, ele junta uma carta na outra, estilo Yu-Gi-Oh!, né, de transformar o seu dragão de olhos azuis, e ele faz uma criatura 7/4 ímpeto indestrutível, que faz um monte de fichas quando ataca. Eu acho que essas duas cartas vão jogar muito no T2. Então, se eu sou um ouvinte do manafix.net, eu já espero sair no site e começo a comprar essas cartas, que elas são muito boas. Até agora eles lançaram algumas remoções vermelhas, mas até agora, pelo que eu vi, somente Sorcery. E realmente 3 de dano no formato acaba sendo relevante. Tem muitos bichos importantes que têm 3 ou menos de defesa. E no formato onde Collected Company também está muito presente, e, por exemplo, os Shield Drops do GW, que é o advogado, é barra 3, o pacifista, né, o lobisomem, também é barra 3, e é importante interagir instant. A questão do Draconic Roar não ter realmente dragões bons para se revelar e causar dano, tipo, não dá um incentivo para se jogar com a carta. Mas a carta realmente, tanto que uma das coisas que nós esperávamos que saísse nessa edição era um Incinerate, um Lightning Strike, qualquer coisa que fosse instant que desse 3 de dano. Então, talvez isso possa realmente fazer dar um push no dragão. Então, não vejo problemas com o dragão, não. O dragão parece bom. Além do dragão e da Liliana, quais são os outros destaques do spoiler para vocês? João? Olha, temos aqui um novo tutor verde que é muito parecido com o Burning Pod. É um feitiço de 3 manas que ele pede que você sacrifique uma criatura e ele busca no seu grimório uma outra criatura com um custo de mana até 2 manas maior do que a criatura que você sacrificou. Se sacrificar uma criatura de 3 manas, você pode buscar uma criatura de até 5 manas. Eu acho essa carta muito boa, ela é muito versátil. É até mais versátil que o Burning Pod, porque o Burning Pod obrigava você a buscar uma criatura exatamente com um custo maior em um do que a sua, né? Essa permite você buscar qualquer criatura dentro daquele range de mana, né? Ele não é recursivo, ele é feito para ninguém abusar dele, por isso ele é exilado quando casta, ele é um feitiço, só pode fazer uma vez. Mas eu acho que é uma carta que vai ver muito jogo no standard, no padrão, né? E no modern também. Essa carta ela tem um potencial de ser banida, de tão forte que ela é, né? Porque quanto mais criaturas forem lançadas no Magic, melhor essa carta vai ficar. Potencial de ser banido em que formato você estava vendo ela jogando? Ser banida geralmente nos formatos Eternal, né? Que seria o Modern e o Legacy. E você tem também uma outra carta que eu gostei muito, foi o Knighted Resistance, que é um burn vermelho que você tem como ampliar ele para dano no oponente, dano na criatura e uma terceira habilidade que é de descartar sua mão e comprar uma nova mão daquele mesmo número de cartas. Essa carta ela faz uma vantagem que o burn, que os decks agressivos precisam. Você precisa de burn no oponente, mas tirando a criatura dele. Então você ter a versatilidade desse tipo de carta num deck agressivo é muito forte. Eu tô vendo aqui do spoiler, tem bastante coisa que pode ver jogo dependendo do ambiente como um todo, assim, do formato. Tem coisas que são enablers para um deck de zumbi, a Ghisa e Geralf. A Thalia eu acho relevante, ela tem 3 mana, 3-2 iniciativa e os terrenos não básicos e criaturas do seu oponente entre jogo virado, isso pode ser muito bom. Lembrando que essas cartas que, como a Thalia, que vem no Buy a Box Promo, geralmente são staples do formato, né? E a Thalia é a Buy a Box Promo dessa edição. E na outra podcast eu perguntei o que vocês achavam do Emrakul, The Promised Land, e quando eu perguntei, eu falei: ou a gente precisa ter o Obama aqui para falar de cartas que custam 13. Na hora, nós tínhamos o Obama aqui, agora nós temos. Então, Obama, comente sobre a carta que custa 13. Ela não custa 13. Ela nunca vai custar 13. E eu acho. Eu com certeza vou testar, tá? Mas é muito forte. Mas eu acho até que para os decks de controle é um finisher muito, muito factível. O cara vai matando, vai gastando vários tipos de spell. Chega um momento que ele simplesmente casta um Enragul. O que você faz? Você acaba completamente com qualquer estratégia que seu oponente tinha e consegue fechar o jogo. Eu achei o Enragul forte. Para as pessoas que leem a história e afins do Magic, parece que eles estão montando mais ou menos as cartas com relação à história, assim. Por exemplo, a questão dos Planinautas combaterem os Eldrazi, realmente, as coisas que conseguem ganhar os Eldrazi são os Planinautas mesmo, e por aí vai. Então, tipo, eu estou curioso para testar um deck com Anahiri e Enrakul, e os outros Eldrazi, sim. E a Anahiri também ajuda a encher o cemitério, descartando cartas e afins. Então, eu acho realmente que o Enrakul vai ser muito relevante. Eu achei bem forte. E ele realmente não custa 13. Ele vai acabar custando 9, 8 e por aí vai. Entendeu? Ele vai chegar mais ou menos nessa média. E, por exemplo, a princípio, para casa, entre aspas, natural dele, né? Se fosse um deck de Eldrazi, um Eldrazi Ramp, ele entraria na curva assim, entraria como um on-off, né? Porque você consegue tutorar com o Santuário de Ujin. Mas eu achei que é uma carta forte que vai somar, sim, vai ajudar. Eu tô curioso para saber se a Tamil vai ter um deck para ela. Já tem o Bunch Humans e o Bunch Company, é só você testar. Ué, você precisa de criaturas que ataquem e você precisa que seu oponente tenha criaturas. São as duas coisas que você precisa que aconteça. O primeiro tá garantido, o segundo, se você for ver todos os decks do formato. Também tá bom. Tá bom, mas se o oponente não tiver criaturas, você compra cartas e, bom, não Não. pode ser ruim, entende? Pode ser que não Não. seja a melhor opção, mas ruim É o acho que que eu não vão disse. ser. O Bunch Company e o Humanos, os dois sempre vão ter criaturas. Exato. E o oponente ter criaturas ou não, acho que também é praticamente dado que isso vai acontecer. A Que questão não. toda é, ela vale os 4 mana que você paga e o que você deixa de jogar no turno e o que você deixa de colocar no deck para colocar ela? Isso Eu aí acho. é uma incógnita aqui, só É. jogando. Eu acho que a Tamil é um planinauta que é de um jeito que a gente não viu ainda. Porque dentro do que eu tô acostumado de eficiência de planinauta, ela é horrível. Porque o planinauta bom é aquele planinauta que cai em jogo quando não tem nenhuma criatura. Ou é o planinauta que vem depois de uma cólera, ou é o planinauta que tá lá quando você dá cólera, ou é o planinauta que você joga para justamente para não precisar fazer uma criatura. Né? Ele vem com uma vantagem de ser uma permanente de um tipo diferente que vai te dar uma vantagem no, dentro do jogo. Ele ataca de um ângulo diferente, exatamente. A Tamil não, ela depende das criaturas para ser eficiente. Então ela joga de uma maneira completamente diferente. Isso pode ser bom, né, dentro de um formato, mas pode ser totalmente ruim. Planinautas que não funcionavam atacando esse ângulo diferente geralmente não eram bons. Eu acho que no caso dela também não vai ser muito boa, não. É, isso que eu tô curioso para descobrir. E essa parte, e esse ultimate dela que faz uma onisciência, ela combina com. Obviamente combina com o Eldrazi. E mas só que o resto dela não combina com o deck que faça Eldrazi, né? Realmente, dessas cartas que foram faladas aqui, também queria falar de uma carta que o João falou que não gostou muito, não, mas provavelmente eu acredito que alguém vai conseguir abusar dela, sim. Tem um Eldrazi novo também, ele custa 10 manas, que é o Decimator of the Provinces, que é um 10 manas, e o emergir dele é 9, né? São 6 incolores e 3 verdes. E você pode, né, sacrificar a criatura para reduzir esse custo. Bom, o que ele faz é o seguinte: quando você casta ele, as criaturas que você controla ganham mais dois e trampo até o final do turno, sendo que ele já é um 7-7 trampo com ímpeto. Me lembra muito o Creaturehoof Behemoth, e nesse nosso formato já tem esses decks tipo PG Aristocrata, aquele deck do Eldrazi Displacer também, como é o nome, o Hyde, né? Que é um deck que faz um monte de bicho, um monte de mana. E eu acredito que é possível sim, até porque alguns desses decks, se eu não me engano, até usavam um on-off no início, né? Usavam um on-off de Ulamog, né? Eu acho que para esse tipo de deck, essa carta vai ser melhor do que um Ulamog, se tu bater gigante num grande turno assim. Então acho que essa carta também vai ter impacto. E uma carta que me preocupa, vendo assim, é dessas que nós citamos aqui, é a Thalia. A Thalia me parece algo meio desproporcional, essa questão de as criaturas e lentes do oponente não basta entrarem virados, me parece muito forte, tá? Na verdade. Provavelmente uma casa natural para ela, olhando assim à primeira vista, seria o White Winnie, né? O Mono White Humans, ou White e alguma outra cor de humanos, né? Porque isso aí é um passo para você locar o oponente. O Humans não precisa de muito tempo para fechar a conta do dano. Você descer uma Thalia dessa, tirar um turno da remoção em massa do seu oponente, você já matou ele. Entendeu? Então é uma carta que parece muito forte para mim. Tem mais uma carta que a gente tem que citar, que é, na verdade, vai ser a sensação de Eldritch Moon, né? Só que ela não é de Eldritch Moon, ela é de Innistrad, que é o Relentless Dead. Essa carta vai ser a base de todo o deck mono black que vai existir, porque o upgrade que essa edição está dando no, nas cartas pretas é muito grande. Você tem o Crypt Breaker, que é um zumbi de humano, que tem uma simulação de pack hat lá, que você paga dois e descarta uma carta. Põe um token de zumbi, vira três zumbis e compra uma carta. Você tem um vampirão lá, de cinco manas, que tem Madness 3. Sacrifica três criaturas. Você transforma ele, vira um Eldrazi gigante, e o oponente sacrifica mais um monte de criatura. Você tem um vampiro de duas manas, 2/2, que é redundante com o Relentless Dead, que ele descarta uma carta. Seus vampiros crescem. Todas essas cartas que ficam descartando cartas, elas ativam Madness e elas jogam esses zumbis que ressuscitam de graça pro cemitério, tudo de graça, sem gastar mana. E isso que faz esse tipo de deck ser poderoso. Você não investir mana e você tem eficiência nas cartas. Cartas boas de 2 manas, de 3 manas, de 4 manas, né, que são recursivas. Ou seja, elas geram vantagem de carta, elas geram vantagem na mesa. Então, eu acho que o Relentless Dead vai ser uma carta muito procurada para juntar com essas outras cartas de Eldritch Moon. Faz sentido mesmo. Eu tinha essa carta agora no trio selada, e ela foi uma carta que me surpreendeu positivamente. Até chega um certo momento que você acaba quase locando o seu oponente. É muito forte mesmo. E esse zumbi pack hat realmente. Porque é muito surreal. Qualquer momento que você fizer um Relentless Dead e ele morrer, você vai começar a voltar. Você pode voltar um outro Relentless Dead e fica um loop meio infinito aí, né? Então, realmente vai surgir um deck que vai conseguir abusar disso, sim. É uma coisa até para ficar esperto já pro ator. Eu perdi para essa carta na mais recente final de PTQ que eu perdi. Você quer os parabéns, Fadinho? Isso é apenas para dizer como a carta realmente é boa. Talvez apenas um abraço. Tem um Green Flayer que é tipo um Putrid Lich que ativa o delírio. Mas também é outra dessas cartas que é dependente de como será o field, né? É uma carta que precisa de um deck específico que não existe ainda. Que não existe ainda, talvez para as próximas rotações. Agora, como mudou o esquema de rotação e cada bloco passa por três rotações diferentes, talvez um dia cada uma dessas cartas tenha uma casa legal e fiquem poderosas dependendo do ambiente. A maioria das cartas que a gente está falando também são cartas que são boas num deck que não existe ainda. A Talia que a gente falou é boa no Yumas, que existe, e a Tamil talvez seja boa nos Bunch Companies que a gente tem. Agora, das outras cartas que a gente falou, elas ainda precisam dos decks. Sim, esse deck pode vir a partir de outubro, quando rotacionar, né, cair Dragons e Origins e vier o próximo bloco lá do Kaladesh. Ou alguém pode simplesmente montar esse deck e quebrar o formato. Tem uma carta aqui que eu achei interessante também, mas só porque a gente já viu ela mais poderosa no passado, mas a gente nunca viu ela nesse nível de poder que está sendo printado agora, que é menor. Então eu não tenho certeza se é boa ou não, que é o Unsubstantiate. Custa um e uma azul instant, retorna spell ou a criatura alvo para a mão do seu dono. Que é o Remand que não compra carta. Caso não é nem um pouco perto do power level do Remand, mas obviamente não precisa ser perto do power level do Remand para jogar Standard. Mas eu não sei exatamente o quanto a versatilidade de conseguir voltar uma spell ou uma criatura para a mão faz essa carta ser boa ou se simplesmente é ruim porque não troca nada com o oponente. Eu acho que essa carta é muito boa porque ela dá um salto de tempo muito forte para o seu deck, né? Esse formato padrão, as suas cartas têm muito vantagem de cartas, né? Cards de vantagens. Então, apesar dessa carta não fazer cards disadvantage, né? Ela garante o tempo, voltando uma spell-chave, uma remoção, ou até tirando uma criatura bloqueadora. Eu acho que essa carta vai ser muito boa e vai jogar muito nos decks azuis que são baseados em tempo. Já que o Fadinha falou a palavra-chave Remand, é hora de falarmos de moderno. Semana que vem, Jaqueline, o que vai acontecer no formato moderno? Semana que vem a gente vai ter a segunda onda de WMCQs pelo mundo. No Brasil vai ter um WMCQ em Curitiba no formato moderno e a gente vai transmitir no nosso canal do Twitch. é twitch.tv/manafixlive, né? Então, domingo, a partir das 10 da manhã, quem não vier jogar aqui em Curitiba já tem o que ver. Porque o Magic, como um todo, está em falta de transmissão de torneios ao vivo. Cauer que o diga. Lembrando que o WMCQ dá vaga para a Copa do Mundo de Magic, que vai ser em Roterdã, na Holanda, em novembro. Né? E a gente já tem metade do time, né? Que é o PV e o Patrick. É o PV até segunda ordem. Ainda tem um Pro Tour aí. Ainda o É. Bolovo ainda consegue passar. Bolovo, Thiago Saporito e o PV, Paulo Vitor, Dama da Rosa, aí brigando pela vaga de capitão. Então, para os dois, é importante, de certa forma, considerar jogar esses WMCQs para garantir de verdade. E além de Infect, Jund, Affinity, Nahiri Jeskai, Tron, Merfolk, o que vocês esperam ver aí no WMCQ? Alguma novidade? Olha, de novidade, não, mas o Modern ele é um formato absurdamente diverso e pode aparecer um Living End, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que o formato é muito diverso e ele recompensa aquela pessoa que domina o seu baralho, né? Que treinou bastante, que conhece de cabo a rabo, né? No caso, o seu próprio deck, e conhece um pouco do formato, né? Então você tem muitos decks interessantes já estabelecidos e tem aquelas pessoas que desenvolvem um deck novo, né? A gente tem que ver como vai se sair o Eldrazi lento agora, né? Porque o terreno Aia Fjord foi banido, né? Mas o deck continua lá. Sim, tem o Bunch Eldrazi, né? Tem o Banish Eldrazi, tem o Monohead Eldrazi, tem o novo Nahiri Jeskai, que é basicamente um deck que casta um Enhakku através da Nahiri, né? A nova Burnout. Tem também o novo Dredge, que é um deck recente, que está fazendo um excelente uso daquele vampiro de um mana vermelho da edição de Innistrad, Shadows of Innistrad. Que sacrifica ele, descarta uma carta e compra uma carta em seguida. Ou seja, a pessoa sacrifica ele, descarta Bicho com dread e faz um dread logo dredge em seguida. enorme, faz um dredge logo em seguida e começa a fazer um monte de permanente. Né? Um deck muito interessante. Mas os clássicos Affinity, Infect vão estar lá presentes, com certeza. Né? E eu acho que esse torneio vai trazer um campeão, com certeza, bem preparado para o time. A gente já fez o preview naquele Modern Weekend e eu continuo, se eu fosse jogar, eu continuo jogando com o WR Nahiri. Não sei se o Fadinho mudou de opinião. Eu não mudei de opinião, não. Eu ainda estou inclinado ao Nahiri Jeskai. Mas daqui até lá tem algum tempinho ainda. Eu lembro que quando a gente falou de novo, foi unânime. Todo mundo queria jogar com esse deck e o deck não fez resultado nenhum no Modern Weekend, né? Deve ser algum tipo de bias de jogador antigo por cartas, por decks azuis. É, exatamente. E vamos colocar as informações do torneio e de tudo que a gente falou aqui sobre Modern nas notas do episódio. É, Fadinha, você vai jogar esse WMCQ? Provavelmente. Não tenho certeza absoluta, mas provavelmente. Obama e João, alguém mais vai jogar? Eu ainda estou indeciso, né? Mas mesmo que eu não jogue esse WMCQ, eu certamente vou jogar a temporada Modern de PPTQs que vai acontecer logo em seguida, né? A próxima temporada é Modern. A gente tem que estar bem preparado para essa sequência de torneios, né? Que são 2 meses de torneios Modern, né? Então, eu espero treinar bastante esse formato. Bom, eu provavelmente não devo jogar. No momento eu estou um pouco off do Modern, teria que treinar para poder jogar esse torneio. E como eu estou mais ou menos aí na expectativa de nas próximas semanas me preparar para o Limited, para o Pro Tour e afins, acho que eu devo ficar um pouco mais tranquilo nesse final de semana. A menos que o João surja com um deck que é a boa, mas aí eu compro passagem, vou e aí é isso, entendeu? É mais ou Isso menos pode assim. acontecer. Isso pode Isso pode acontecer, com acontecer. certeza. Pelo menos estadia tem, né? Exatamente. Então, de repente, eu vou lá só ver o Jaca e entregar o monte de imã que está empilhado aqui em casa, que tem que entregar para ele. É verdade, breve, né? Se tudo der certo, breve, imagens da Austrália, que eu não tenho nenhum ainda. Correto. Ou você pode vir aqui, eu descobri que eu tenho 302 Planeswalker Points e podia jogar esse WMCQ, mas eu já vou ser o Galvão Bueno. Ou, se você quiser vir aí, a gente fazer o Cedric Phillips e o Patrick Sullivan, a gente pode apresentar esse. Olha, esse convite foi muito interessante. Isso daí Eu eu vou vou pensar com. te dizer, já que eu conheço um senhor com uma voz aveludada que também ficaria encantado com um convite desse tipo. Também que tem se mostrado um grande comunicador do Magic brasileiro. Beleza, galera. Esse foi o episódio do Mana Fix Podcast, nosso episódio 9. Jaqueline, onde as pessoas podem encontrar mais episódios do Mana Fix Podcast, além dos artigos? Nos arquivos dos artigos anteriores tem o link e tem o player dentro dos artigos. Eles ficam, durante 2 semanas, eles ficam no SoundCloud, depois eles vão no archive.org, que é um repositório de podcasts e qualquer artigo de mídia. E você pode procurar a gente e encontrar a gente nas outras redes sociais, no Facebook, no Twitter. E no Instagram, @manafix. E no Twitter também, @manafix. Agora, João, se as pessoas quiserem ir na loja Manafix comprar cartas ou então conhecer o João da Pochette e receber da mão dele uma ficha de pista. Primeiro, as pessoas devem ir a Friburgo, Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, região serrana, clima agradável. Essas pessoas vão ser muito bem recebidas na minha loja, que é a Manafix Games. Né? É uma loja que tem parceria com a Manafix.net, loja de Magic, jogos e card games em geral. Né? Lá tem um incrível desafio: ganhe do João da Pochette e você vai ganhar um super token. O token de maior sucesso do GP São Paulo, pelo que eu fiquei sabendo. Distribuímos token para os grandes prós, para os amadores. Todo mundo gostou da pistazinha do Jace, né? Foi muito legal. Então, a pessoa que estiver em Friburgo, vai na rua 7, número 31, né, centro de Friburgo, pertinho da rodoviária. E lá vai poder jogar cartas, jogar tabuleiro, montar quebra-cabeças, vai ser bem legal. João, Obama. Fadinha, Jaqueline, obrigado pela participação. Esse foi mais um episódio do Manafix e até semana que vem. Valeu. Obrigado por assistirem o nosso programa. Até semana que vem. Valeu, galera. Aquele abraço. E até o próximo torneio ou o próximo podcast. Valeu. É isso aí, diguidão para todo mundo. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Mas exato. Mete um baixo. E fala mais. Lá vem. Mana fix.